culpa. Tenho a força para ser mais forte e roubo-te a desculpa. És a preocupação com uma qualquer situação anormal. Até que o fim ser igual para nós. E estar nas nossas mãos, o evitar simples da dor. E qualquer dia me traz até mim. Qual a minha culpa? Qual a sentença? Da lição não tiro nada, mas que o crime só compensa se eu matar logo pela madrugada. Sobraste a fome do mar, vale uma fome do estar. Sobraste a fome do mar, vale uma fome do estar. Eu não sou normal, eu não quero ser igual. Isso é virar um homem que eu não sou. Oh, oh, oh, oh, ouro em teu olhar. Serei pai do teu prazer até o dia em que o amor for para nós a última fatia. Se o trago é difícil e a vem em top, só nos resta a nós os dois a hemorragia. Quero andar por fora do que